Sol 3217, no Sol 35, livre direito via Fox, no Sol 1, detona do Sol 9. Livra na Fox, chama Sol 219, 3217. Repõe no trabalho do Partido da Sul, então, de atraso. Reporte no solo. Gente, na curta final, bateu a cabeceira, reportará no solo pelo Sol Juliette. Agitou 3217, livrou a faca. Sol 3217, boa tarde, Alfa Juliette 04, portal. Alfa Juliette 04, obrigado. Zero. Confirme sua esposa? Baixa travada, senhor. Bom, 1-620, livre pouso na pista no 0, vem 1-200 graus no 1-9. Livre pouso na 1-0 para o gol no 620. Eu gostaria aqui no solo. Papai Romeu Tango, senhor Juliette, vai deixar, confirme. Do meu plano Serra Juliette, corte passagem do gol sobre a pista, pode prosseguir com o táxi. Do meu plano Serra Juliette, pode prosseguir o táxi para o pátio do Aerostar. Gol 1620, Sol 37, livre direito via Fox no Sol 1 do Tumendo Sol 9. Aqui, Alex, aí, confirme parte, pista que decola. Gente, aguarde a cópia. Boa tarde. Alô 620, boa tarde. Alfa Juliette, no através do 08, segue o veículo do Polo Metel 9. Alfa Juliette, no através do 08, segue o Polo Metel 9, gol 620. Tem aqui o X-Way, copia? Autorizado Salvador para Serra Novembro, Vitor Romeu, Veracruz, nível 1000 pés, corredor Shell 17, direita 0133 no transponder. Controle 119.35. Pelo jogo, cotejamento correto, só confirme só o POD. Acionamento táxi, torre em 118.95, ajuste no 0 no ombro voo. Juliette Bravo Delta, foi direto do Duna, desce até 3 mil pés, que é negar no 0 no 1. Se puder manter a speed. Opa, Golf, boa tarde. Golf, empate, pista que decola. Informação é curso aquilo. Está batendo o Lima Kilo X-Train, executado o táxi, reparte para o ingresso da pista no site. Decolada 17, curva direita, saída Arbó, após direto destino. 5170 no transponder, controle opera 119.35. Papá Romeu Tango Dia Bravo. Confirma sua posição. Chame agora a torre para acionamento e táxi. Pode estimar 0 no 1, ótimo voo. posição. Cada tango, acho que vai fazer 2.000 e chamando para o táxi. Negativo. Cabatango Lima, que ela quiser, utiliza da linha aérea decolar da pista 17, vento 130 graus, 12 nós. Cabatango Lima, Kilo X-Ray, com a dual 42, chame o controle de Salvador, 119, décima 35. O Lima Kilo X-Ray ficou com uma das tampas do tanque aberto, nós poderíamos reverter e tocar na 35? Cabatango Lima, Kilo X-Ray, permitido repasso na sala 35. Cabatango, Osmo Bafa Golf, autorizado táxi, reporte para ingresso na piscina 7. Papa Romeu, Tango Dia Bravo. Sinal embaixo para lado, na 35, Lima Kilo X-Ray. Cabatango, Lima Kilo X-Ray, livre pouso na piscina 35, vento 130 graus, 1 menos. Tango Dia Bravo, Cemitério, 119-1995. Tango Dia Bravo, prossiga. Xixeiro, Zé da Pinta, Conexão, Trabalhinho, Arxito. Cabatango Lima, Kilo X-Ray, vai precisar prosseguir o estacionamento ou está pronto para uma nova decolagem? Salvador, boa tarde, ao TIP 5446, emite da informação. TIP 5446, desliga da chegada da Amanda, isso é para 4.000 pés, que é legal no 091. 4.091, 5446. 32701, com a equipe de saldo, chama para o táxi. Sui, repõe estabilizado no localizador. Solo Salvador, boa tarde, eu sou 3155, informação Kilo, autorização para Guarulhos. São 3155, boa tarde, informação Kilo, confere, copia 340 para Guarulhos. Yes. Autorizado, Salvador Guarulhos, nível 340. Decolada 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge, via UPZU 10, SMAP, direto ao Wake, direto via, conforme rota do plano de voo. 5166 no transponder, controle, opera 119.35. Aprovado Guarulhos 340, conforme a rota, decolada 10, curva direita, da El, Leda Bridge, UPZU 10, SMAP, Wake e via. 566 no transponder e a controle de Salvador é 0935, 3155. São Lima 10155, cotejamento correto, chame pronto se tiver acionamento 05. Agora. O Índia Brava chama para abandonar o setor. Você vai chamar para o Trip 5241, chame centro Recife, frequência 26, decimal 0, alterna 123, decimal 8. 260, 288. Papango, Oscar Papa Golf. Livre decolagem na pista 17, vento 120 graus, 10 nós. Romeu, São Luís de Bravo, pelo norte, cruzamento imediato da final da pista 10, chame no passo de rimar. De imediato, Bravo. Estava com o Lima Select Train, autorizado o táxi e a pista para a cabeceira da pista 7, chame para outra decolagem. Tango, Oscar Papa Golf, do colado aos 48, chama controle de Salvador 119-135. Golf 119-135. Papa Romeu, Tango, Índia Brava, sendo observado na sala da pista no zero, repartindo sala em remar, vento 190 graus, 1-1 nós. Positivo, está iniciando o cruzamento aqui do 1-0-2. Vai chamar no sala em remar. Papa Golf, prossiga. Decolou na árvore. Papatão, gosta para Golf. Acione o transponder 5170, posição normal. Acionado. Se tiver de prova direta, chame torre 1-9-95. 18-95. 5446, deixa para 2000 pés, utilizado final ILS X-Ray, já estabilizado no autorizador. 2 no pé, 5446. Direto, confirma a intenção. Esposa na pista no 7, esposa na pista no 0. A 1 no 0. Passando Juliette, Bravo Delta, continua a pista no 7, gosta de contra a pouso. A Golf, ID. Oscar Papa Golf, cruzando meu pés, contato radar, mantenha 3 mil pés conforme a saída da árvore. 3 mil conforme árvore. Trey, decolado aos 49, chama o controle de Salvador 119, decimal 35. Viu, X-Ray, muito grato. QNH 10111. Aguarde 2-2-3-1. Acho que eu tô com a Golf, confirma a para o destino. 2-8-1. Para o Salvador, a final é 3-2-7 para o táxi, com 102 2 a bordo, 2 horas e 50, Salvador, ok. Quando achar meu pés de Maquilé que foi com referências visuais, já posso na Farada Barra. Vai, vai. 2 horas e 50, alternativa Salvador. Livre táxi até o ponto de espera via Índia, sua direita, no ponto de espera Torre, em 118 decimal, 95, ajuste no 01, movou. Sangue de Abrajo, sala 5-1, sequência livre. Torre Salvador, Oceano 367, ponto 0. Oceano 6327, visual, você vai chegar no final? Visual, 6327. Torre 231, foi direto, ETAP, descendo até nível de voo 050. ITAP descendo 050-2231, obrigado. Papapá Lima, papá Maís, prossiga. União Papa Mike, que mantém 52 visuais, que é negar no 01, reporte visual colocar de pouso. Oscar Papa Golf, foi direto de China, ainda mantendo 3 mil pés. Direto de China, mantendo 3 mil, Golf. 5-05, para push deck, treinamento. Então, 3-1-5-5, a negra do solo, chantar ataque. Chamando ataque, doutor, 3-1-5-5. Juliette Bravo Delta no solo, 5-3, livre à direita, chama o solo 1, 2019. Juliette Bravo Delta, livre táxi Alfa, reportagem da Juliette. Golf, qual é a sua data do destino? 281. Oceanair 6327, livre de colagem na pista 1-0, vem 1.120 graus, 1-2-2. Então, a proa 281, confirme? Vou ter que acertar aqui, a radial 281. O TAL 3155 já iniciou o pushback? Tá iniciando 5 segundos, senhora. Então, mantenha a aguarde. Aguardando. 5627, estacionado para o táxi, estamos com 48 a bordo, 4 horas e 15 autonomia, alterna Salvador. Livre táxi até o ponto de espera, e a parte principal Índia no ponto de espera Torre, em 1-18-95, ajuste no 0-9. Parte principal Índia, ponto de espera 18-95, 35-627. Juliette Bravo Delta vai dar passagem ao ATR da Trip, após a passagem do mesmo ingresso Juliette, passo 3, quando lá atende ao sinalizador. Zero, quando possível, como ser chamado de pouso? E para o 080, vai informar o espaço. Livre pouso na pista 1-0, venha um pouco no 1 no 3 graus, 1 no 1 menos. 5-4-4-6. Com o ILS. Alcené, 6327, decolando 5-5, estamos no controle de Salvador, 1 no 1 no 3-5. 3-5, obrigado, boa tarde, 3-7. Controle Salvador, boa tarde, Alcené, 6327. Chamando a 327, boa tarde, contato radar, sua para o nível 240, vou direto líder. 240, direto líder, 6327. Acho que até pagou, se informe, chamado para pouso. Sim. Solo, Chanel 6321, no previsão para o push. Está aguardando o aeronave pequeno, pode ingressar no T5627, mantém a posição. Sinal, trem baixado travado, 5446. T5446, livre pouso na pista no zero, vento 110 graus, 1 graus. 46. O 9097 aguarda, copia arquivo, confere. Chamei a 321, quando é que solução para o táxi? Camarada, 321. 1097 para Confins, copia 360. Autorizado Salvador Confins, nível 360. Decolada 10, curva direita, da El Leda Bridge, onde vai receptar o Pedro 16, conforme rota. 5-4-1-4 no transfondo, controle opera 1-1-9-35. Apagou, ficou sempre para o controle o seu ponto de cancelamento. Vai ser a 130 milhas do VOR. 130 milhas afastado de Salvador, confirme? Positivo. Gente, agora é só que Salvador e não estão recebendo mesmo. Quem negar, no 0 no 1. 1-1000 pés, corredor axé, 1-7, curva direita, 0-1-4-6 no transpondo, controle opera 1-1-9-35. Pode para o Golf, cruzando agora 060. Positivo. É. Como é que é agora, se eu confio para o B? Acionamento táxi com a torre em 1-1-8-95, ajuste no 0-1 no bom voo. Eu vou ter que ir para o Salvador, eu vou ter que ir para o Salvador. Eu vou ter que ir para o até o ponto de espera, via base principal, Índia, no ponto de espera, torre, em 1-1-8-95, ajuste no 01. Táxi Pátio, Índia, ponto 0-2-9-5, ajuste no 01, no 3-1. Salo Salvador, CNR 6321 para o táxi com 99, 4 horas e 20 por ano. Livre táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera Torre, em 118.95, ajuste no 01, segue o Bojata. Essa guarda do Air Bojata, Índia, a pista no 01895, a terra está na minha 321. Pausa 129. Boa tarde, vai dar passagem ao Fock 100 da... Oxi, rapaz, da passagem do mesmo, Grécia Juliette, remoto 03 do pátio 3, quando lá tem seu sinalizador. É, remoto 3 do pátio 3, vai dar passagem ao Salvador, 1895, obrigado, até já. Até. Torre Salvador, boa tarde, Passarelo 2231, estabilizado. Passarelo 2231, continue a aproximação, cheque sem esposo. Ainda não baixado. Informarei baixada lá. Sim, então aqui fica pouso. Qual fez? Azul 4118, autorizado Salvador Confins, nível 340, decolada 190, curva direita, via Pesolão 90, bridge, Pesolão 96. Leolê da bridge é saída, 5490 no transporte, controle opera 119.35. Salvador Departure Control, good afternoon, 3P5627. 3P5627, with a contact de Patrick. Climbing for level 130, clear to fly direct conde. 130, present position, direct conde, 3P5627. Tem uma forma aí que está visual com o campo? Como é que livre com a sua coordenação? Externo, baixar travado 2231. Passarelo 2231, ciência, corte pista livre. Aguardo. Turn 3155, livre decolagem da pista no 0, vento 110 graus, 099. Iniciando, turn 3155. Juliette Bravo Delta, para ingresso no site pessoal. Tango Vitor Célio Hotel, vitoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 090, seu limite é o QDMIC 080 de Simbra. Citamos o Lupra Ciro. Tráfego à sua direita, 3 horas 20 milhas no rumo nordeste. Cruzando nível de voo 060 para 3.000 pés, Papa Alfa, Tango 4. Desça para nível de voo 070. 110 graus, 10 mais. Livre pouso 2231. Contra 155, decolado 04, São Rodrigo de Salvador, 119, 1935. Salvador, 1935, boa tarde. Confirma de cuidado para quarto limite. Gente. 3155, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 340, saída da EL. 340, possibilidade para onde da EL, sala? Tá autorizado. Voando da EL, obrigado. Chanel 6327. O Chanel 6327 chama o centro Recife, frequência no 25.1, alterna no 33.95. Estamos direção Zulu, foi na proa de Alagoinhas para a chegada Bom Fidesa, está nível de voo 050, QNH 10011. Foi 10063 hoje. Você irá pousar na pista 17, modificar e prosseguir visual, Juliette Tango Zulu. Número solo 05, livre direito via Eco, chame solo 12209. Beijão 9 na Eco. Zuma 9-1-8, high speed até onde o senhor puder, se puder até a Duna. Livre tanque, reporte no fundo de esfera da pista no 7. 3-1, boa tarde, alta direto para 3, quando ela atenta o sinalizador. 1-2 mais. Deve rebolar, Zuma 3-2-1. Poder equipe de solo, Chantaro Texas, através 08. Juliette, Bravo Delta, autorizado pelo meu pedido pistola 7. Sonerme 321, decola 07, chama o controle de Salvador 119, decimal 35. Salvador 35, né, 321. As noites. Oceaneme 321. Oceaneme 321, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320, seta Abo. Abo 320, né, 321. Azul 9909, tráfego a suposição de 5 horas e 5 minutos superado, desça para 2 mil pés, autorizado na ILS, após estabilizado no localizador. QNH 1091. Barra minha mãe de Costa, reparto nele pronto. Boa tarde, Xenene 314, gente da Kilo, para a Petrolina. Xenene 314, para a Petrolina, guarda de cota, informação Kilo confere, prepare uma flock. Sim. Ah, 3155, chame centro Recife, frequência 135 decimal 1 até 133 decimal 95. Recife 251 13395, tá 3155. Romeu Mike com a esquerda colada, 1-0, sob controle do Salvador 119 decimal 35. Vai chamar o controle 119 decimal 35. São Flock via UPU 20. 5421 no transponda, controle opera 119 decimal 35. Exato. Petrolina 340, Petrolina 20 da Cota 10, com a esquerda, mala flap, 5420 para fundo, 0935 para trás. Estacionamento correto, chame pronto, chega estacionamento 02. Para. Controle o Papa Romeo Mike Acosta, decolado da aula 7, mantendo 610 para 1000, é de ascensão a 2000 e DCT para Manati. Mike Acosta, autorizado 2000 pés direto Manati, reporte afastado 20 milhas de Salvador. Vai reportar afastado 20 milhas, Acosta. Que está pelo ponto de espera via parte principal Índia, no ponto de espera Torre, em 118.95, ajustou 01, bom voo. Via parte principal Índia, ponto de espera 1895, 9017, via. Copia. Autorizado Salvador com fins, nível 360, decola da 1-0, curva direita da Euleda Bridge à saída. Via peso 1-0, Bridge peso 1-6. 5430 no transporte, controle opera 119.35. Mike Acosta atinge, mantém 2 mil na proa da Manati. Gente, eu posso ser afastado 20 milhas. Poderá afastado 20 milhas, ó. Estacionamento no 4. Azul 418 no 03, após a passagem do bug da Gosto Calda, quando é que são os Chantar Taxi. Estamos do Teletel para interceptar o curso do localizador, curva direita na proa 065, desça para 2 mil pés, utilizado sinal ILS, após estabilizado, localizador. Boa tarde, Gozo 097, Gol 1097, livre alinhar e decolar na pista 10, vento 100 graus, 12 metros. Quebec Serra, Chubi Torre, 1.8.95. 2.69.8, Chubi Torre, 1.8.95. Chama 1895.69.8. Sim, repasse nacional do fechamento 7, que é o Quebec Serra. Momo Batata. Torre Salvador, azul 6998 na final. Que Vicente, continue a aproximação, guardando a autorização de pouso, 1-8. Guarda 1-8, autorização. Autorizado Salvador para CA Novembro Bravo, Romeu, IG 180, decolada 1-0, curva esquerda, saída Momo, transição VATAP 5433 no transponder, controle opera 1-9-35. Potenciamento correto, sabe pronto, estiver em cancelamento, na remota 04243, passaria 2231. Na 98, azul, cheque 3 de pouso, vento 1-0-0 graus, 1-2-9, C10. Pesado pouso para azul 6-9-1-8, C10. 1-0-9-7, decora azul 1-6, controle 1-9-35. Canal 35. Como é que você erra, prossiga final da 1-7, aguardando a autorização de pouso. Gente, Evael, prossiga para a final da 1-7. 998 azul, falta de tráfego aproximando a sua esquerda para 1-7, pela projeção e não ultrapassa a sua final, que livre pouso. 7-6-9-8. Livre táxi até o ponto de espera, via Índia, sua direita, no ponto de espera, torre 1-8-95, ajuste no 0-1, bom voo. Livre táxi via Índia, no ponto de espera, torre 1-8-95, azul, 4-1-9. Obrigado, bom trabalho, pai. Possível coordenar a prova de bridge para o voo 1-0-9-7. Sente. Recepcionando o localizador, Vitor Tcheletó. Vitor Tcheletó, Jane Torre, 1-8-95. 1-0-9-7, vou direto bridge. Direto bridge. 1-2, 3-7, acelerado. Saneamento livre no 4-0-2, quando é que ele solta o chão para o táxi? Livre pouso, Serra. Vento 1-0-0 graus, 1-2, né? Azul, autorizado a linha, Mati. 6-9-1-8, seu solo é 1-9, livre à direita, 1-2-9, só. Direita, 3-1-9, solo, 6-9-1. Trip 527, 8 minus 2 code, radio service terminated, contact Aracaju 120.3. Azul 4-1-8, livre decolagem, 1-2-0 graus, 1-5 mais. O meu Mike Acosta ali, frequente para coordenação, tá regresso. Seu solo 20, estacionar frequência 2. Juliet Tango Zulu, desça para 4 mil pés. Charlie Hotel de pouso 1-0-0 graus, 1-0 mais. Hotel 7. Reporte. 4-1-1-8, decoras 2-1, controle 1-9-7-3-5. 19-3-5, azul 4-1-1-8. Obrigado, bom trabalho. Aguarde, copa, não temos o plano, senhor. Salva, Gênero 63-1-4 para o táxi com 1-4-4 a bordo, alternando Salvador de volta aqui, 3 horas de autonomia. Táxi até o ponto de espera via Índia, sua direita no ponto de espera Torre, em 1-1-8, desse 995, ajuste no 0, no 1, bom voo. 1-0, 1-1, até o ponto de espera da pista 1-0, através da Índia, 118-95, 63, 1-4, bom dia também. Estou lá para o Azul 698, aqui tudo. Azul 698, tentando com a rebolizar o Chané, ingresso direto, era no portão. 0-1. Afirmo, 0-1. Voltando 3207, após o parqueamento do Embraer Azul, quando a equipe solta, chama para o táxi. Após o Azul, autorizado, vai chamar para o táxi. Então 3207. 097, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 5-1-3-3-9-5, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa. Charlie Hotel, seu solo, os 2-3, linha direita, chama 1-2-1-9, solo. Vitor Charlie Hotel, vai para 3? Vitor Charlie Hotel, vai para 3? Alfa, Juliette, passe 3 quando lá tem seu sinalizador. Desculpe, boa tarde, você não é 6314, pronto, ponto espera da 1-0. Gente, autorizado, alinhar e decolar, vento 1-3-0 graus, 1-0 mais, 6314. Copiado, você não é 6314, autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0. Afine. Para 4 mil pés, chegada bom, ficou no 8 mil alta. Quase mais alguns instantes, o plano senhor deve estar chegando, que é para os 20. 3 mil reportará no ILS, do Tango Zulu. 4, decola os 2B, controle 119735. Repetindo 935, 6314, abraço. Amador, muito boa tarde, o Xenéa 304 passou 1700 na saída boa. E solicita direto o... 6314, autorizado Momo, direto Momo. Esquerda, direto Momo, o Xenéa 304. 118-795, ajuste na 091, bom voo. E a Índia, quando pronto, 895, obrigado, bom trabalho. Gol 1620, copia? Autorizado Salvador Recife, nível 370, via Upwisk 58, decola da 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 5426 no transfondo, controle opera 119-35. Nona 1620, cotejamento correto, chame pronto, puxa back acionamento 09. O CA Juliette, o plano do senhor é agora o 00, aguarde. Salvador, boa tarde, o T3217 pronto, ponto de espera da 10. T3217 autorizado, linha de decolagem, 120 graus, 102. Autorizado a linha de decolagem 10, T3217. O 1169, informação no momento é Lima, copia 360 para Guarulhos. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 360. Decolada 10, curva direita, feira da El, Leda Bridge, via UPSO 10, SMAP, direto ao Wake, direto Mia, conforme rota do plano de voo. 5441 no transponder, controle opera 119-35. Direto Mia, conforme rota. O 1169, o transponder 5441, na LDBG saída, após a decolagem da 10, curva direita, a nível de informação, a informação Lima é a mesma daquilo, só estamos questão do horário. Cotejamento correto, chame pronto, pushback acionamento. Decora os 30, controle 119-35. 119-35, 3217. Olá, 169, eu falo voltando. Só comigo, por gentileza, o transponder copiado. Informação, torre 118-95. 118-95, exatamente. Controle Salvador, o TAN 3217 passa a 1100, perfil da Dael. 3217-360, feira da Dael, vigilância. TAN 3217. Azul 4118, Recife 125.1. É checado o final normal no zero. Vamos lá. Transferindo pro Dael, pro TAN 3217. Após 2000 pés, autorizado da EL, 3217. Após 2000, manda da EL, 3217, graças. Boa tarde, está autorizado ingresso no passo principal Lima, Mike, na Quebec, chame a torre em 118.95. Acho que Yankee aguarda só mais algum instante para cópia. Na 6314, resista agora em 12685, alterna 13365. 3685, alternando 3365, abraço, 6314. Mente. Achado de checado, sangue Zulu. Infos 10, Zulu, vento 1100 graus, Zulu 10 mais. Então, gosto que aqui é o Salo voltando. Então, gosto que aqui é autorizado Salvador Porto Seguro. O nome é o PES, corredor Axé, decolador 7, curva à direita. Acione 0260 no transponder, controle opera 19.35. Então, o Vasquinha está com o PMPOB? Racionamento táxi torre, 118.95, ajuste 10 no movo. Gol 1620, com a requisição, sai para o táxi. Ingresso 97. Autorizado, chame na parte de espera da interseção 17. 17, direita, acione 0263 no transponder, controle opera 119.35. 6, desce ao 50, chegada Mari. Fechar o hotel ou manter a posição? Mantenha a posição, aguarde. Táxi torre 118.95, ajuste 10 no 1. Então, senhora Juliette, aguarde pelo táxi. Está autorizado ingresso na interseção e decolagem, o vento 1.00 graus, 1.00 mais adiante. 5, boa tarde, Lima, confere, copia 360 para Galeão. Copia. Autorizado Salvador Galeão, nível 360, decola da 1.0, curva direita, Dael, Leda, Bridge, a saída. 5442 o transponder, via pelo 1.0 de mapa, direto Lufto, direto Barbacena, conforme a rota do ponto de voo.